Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. DJ Nandão na área com mais um Criadores e Criaturas. Hoje vamos ter muita coisa boa, vamos ter covers dos Beatles, do Yes, da Legião Urbana, Bee Gees, Heart, The Clash e muita coisa. Bom, vamos começar prestando uma homenagem ao cara que esteve aqui essa semana, aliás, semana passada, e fez show em São Paulo, fez show no Rio. Ele já tinha feito também um festival no Chile, junto com a Samantha Fox, a Martica e a Debbie Gibson, homenageando aí o final dos anos 80. O festival do Chile se chamou Hit Parade. Aliás, por que que no Chile sempre as coisas acontecem mais legais do que aqui, né? Aqui vem um show avulso, lá eles fazem um festival. Já sabe de quem que eu tô falando, né? Tô falando do Rick Astley. Vamos tocar Never Gonna Give You Up na versão do Barry Manilow. Barry Manilow, aquele cara que gravou Mandy, gravou Copacabana nos anos 70, e agora ele faz a cover de Rick Astley. Vamos lá, bom programa pra nós. Never gonna give, never gonna give. Teenage dream, the way you turn me on, I can't sleep. Let's run away and don't ever look back. Don't ever look back. My heart stops when you look at me. Just one touch. Now, baby, I believe this is real. So take a chance and don't ever look back. Don't ever look back. When you're around me, life's like a movie scene. I wasn't happy until you became my queen. I finally found you, my missing puzzle piece. I'm complete. Let's just talk all through the night. There's no need to rush. We can dance until we die. You and I will be young forever. You make me feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me on, I can't sleep. Let's run away and don't ever look back. Don't ever look back. My heart stops when you look at me. Just one touch. Now, baby, I believe this is real. So take a chance and don't ever look back. Don't ever. I'm gonna get your heart racing if that's what you need in this teenage dream tonight. Let you rest your head on me if that's what you need in this teenage dream tonight, tonight, tonight, tonight. Yeah, make me feel like I'm living a teenage dream. But when you turn me on, I can't sleep. Let's run away and don't ever look back. Don't ever look back. And my heart stops when you look at me. Just one touch. Now, baby, I believe this is real. So take a chance and don't ever look back. Don't ever. I'm gonna get your heart racing if that's what you need in this teenage dream tonight. Let you rest your head on me if that's what you need in this teenage dream tonight, tonight, tonight. Criadores e criaturas. Thank you. pretends and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Esses aí que vocês acabaram de ouvir são os Presidents of the USA, banda de um sucesso só, aquela música Lump, que fez sucesso nos anos 90 aqui. Eles gravaram uma outra banda de um sucesso só, que é o The Buggles, que você ouviu aqui, Video Killed the Radio Star. Antes teve o Afghan Whigs gravando Lost in the Supermarket, do The Clash, banda de muitos sucessos, o The Clash, assim como a Katy Perry, que tocou antes, na versão do Boyce Avenue, Teenage Dream. Abrimos o programa com Barry Manilow cantando Never Gonna Give You Up, do Rick Astley. Vamos em frente com uma versão em espanhol de In Between Days, do The Cure, e na sequência tem dose dupla de covers dos Beatles. Vamos ouvir. Criadores e criaturas. Sin voz, sin tu amor. ayer sentí temor, comienzo a temblar. Desde ayer tu desamor mi alma congeló. Vení, vení, no corras más, volvé, volvé, regresa ya. Vení, vení, ¿por qué no ves? Volvé al fin a mí otra vez. Sé que me equivoqué al decir la verdad, no podía ser yo y seré ya entre medio sin vos.

haja guerra, haja guerra aqui. Teu cheiro é o marinheiro do barco fantasma que vai me levar o mundo inteiro. Haja fogo, haja guerra, haja guerra aqui. Sensation in perfect moments, impossible to refuse. Sleep, baby, sleep, now that the night is over and the sun comes like a god into our room. All perfect light and promises, and gotta hold on to new sensation now. Gonna take you over a sensation, new sensation. Dream, baby, dream of all that's come and going. Find out in the end, there really is, there really is no difference. Cry, baby, cry, when you gotta let it out. I'll be your shoulder, you can tell me, don't keep it in you. Well, that's the reason why I'm here. Are you ready for a new sensation now? I'm gonna take you on a new sensation, a new sensation, new sensation. Nothing left for you. You're only human, what can you do? It'll soon be over. Don't let your pain take over you. Love, baby, love, it's written all over your face. There's nothing better we can do than live forever. Well, it's all we've got to do. Are you ready for a new sensation now? Are you ready for a new sensation now? Essa aí foi a banda Snow Patrol gravando uma versão acústica de In Excess, New Sensation. Antes teve o Cidade Negra cantando Eu Também Quero Beijar, do Pepeu Gomes. Teve o Caleidoscópio transformando Flor de Lis, do Djavan, numa versão drum and bass para as pistas. Os DJs sempre agradecem quando tem música boa na pista. Teve também a Cássia Eller abrindo o bloco com o Partido Alto, do Chico Buarque. E agora vamos com a nossa dose dupla de Yes. Vamos começar com o projeto Lonely Drummer, do meu amigo Alexandre Crescenzi, lá de São Paulo. Ele gravou com outros amigos músicos Changes do Yes, entre outras músicas, mas é Changes que a gente vai ouvir aqui hoje. Na sequência, aliás, você já está até ouvindo, né? Já até começou. Na sequência tem mais uma música do Yes, mas essa eu não vou dizer agora não. Esperem e vocês saberão qual é. We used to share. criadores e criaturas. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. Straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast, she hasn't got time to make you a wife. Cause it's time and time with your time, and its news is captured. Just remember that the goal is for us all to capture all we want. Yeah. Don't surround yourself with yourself. Move on back to squares. Send an instant karma to me. Initial it. Don't surround yourself with yourself. Move on back to Funny how your feet in dreams never touch the earth. In a world full of princes, freedom is the kiss. But the prince hides his face for dreams in the mist. These dreams go on when I close my eyes. Every second of the night, I live another life. These dreams that sleep when it's cold outside. É isso, fechando em altíssimo nível, criadores e criaturas de hoje, tivemos Heart e Dose Dupla de Yes. A cover do Heart foi do David Pomeranz, These Dreams. Antes teve o Matthew Sweet com a Susanna Hoffs, vocalista das Bengals, cantando I've Seen All Good People do Yes. Abrimos a sequência com o projeto Lonely Drummer, interpretando Changes, também do Yes. E ficamos por aqui, tá bom por hoje. Olha só o que teve hoje: Heart, Yes, Inexcess, Javan, Tepeu Gomes, Chico Buarque, Bee Gees, Legião, Beatles, The Cure, The Buggles, The Clash, Katy Perry e Rick Astley. Timaço, né? Semana que vem tem muito mais. Espero vocês às 18 horas aqui na Rio Sul Rádio. Obrigado pela companhia, pela audiência e até semana que vem. Tchau. Apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.